homem é antecedente criminal. Falamos sempre a verdade, somente a real. É o que se passa no dia a dia das periferias. Muita família nas ruas por falta de moradia. Sem ter o que comer e o que fazer. O futuro dessa gente então como vai ser? Vão viver pelas ruas tratadas como animais. Pode crer, na nossa quebra é paisagem normal. Muitas crianças nas ruas noiando, cheirando cola. Nunca tiveram a chance de frequentar uma escola. É foda, puta que pariu, não dá pra entender. Tanto dinheiro que é gasto por aqueles do poder. Sempre nos dizem que fazem tudo por nosso país. Mas a verdade é que só deixa o povo mais infeliz. Quando chegam as eleições eles começam a prometer. Mas depois que são eleitos mandam todos se fuder. E assim sempre vai ser de geração em geração. No governo do país só tem corrupto ladrão. Segurança do país é paga para proteger. Mas se te pegam de quebrar, aí coitado de você. Não pense que tô mentindo, pode crer, falar real. Vou citar alguns exemplos, um é vigário geral. 21 pessoas foram assassinadas, estavam desprotegidas. É, gangue fardada. Que não respeitam ninguém, abusam da autoridade. Negligência no país não é nenhuma novidade. Vamos falar de um fato que todo mundo viu. Foi manchete de jornais e abalou todo o Brasil. Na favela naval, março de 97, mais um crime banal. Outra vez se repete, outro pai de família que foi assassinado. Mais uma vez covardia de outro homem fardado. Apertou o gatilho e não pensou duas vezes, matou mais um inocente. Será que foi só esse? Espancamento, tortura e muita humilhação. Jeito, polícia que é foda. Barril de pólvora. Os cabritos me telando, já tá na minha hora. Barril de pólvora. Meu crime não tem jeito, polícia que é foda. Barril de pólvora. Os cabritos me telando, já tá na minha hora. Não há mentira nisso e você pode crer. A farda encobre os seus crimes, o que vamos fazer? Os governantes nada fazem e é só caô. Aumentando a sua conta no exterior. E dizem que somos culpados dessa decadência. E a cada dia mais e mais aumenta a violência. Eles estão nas ruas e andam bem armados. E se te pegam na madruga, véi, será finado. Antecedente criminal agora dá o recado. Delegacias e presídios superlotados. Todo peso pela lei tem por direito seu espaço. Mas nos jogam aqui, nos tratam com muito descaso. Vivemos amontoados em superlotação. Esse é o maior motivo de haver rebelião, discriminação, humilhação e pra sociedade. Bandido tem é que mofar atrás das grades. Só condena e sempre falam que a culpa é sua. E que um preto na cadeia é menos um pelas ruas. O preconceito no Brasil é frio e eficaz. Transformam cidadãos de bens em perfeitos marginais. Fica perguntando, haverá uma solução? Se a cada dia que passa piora a situação. Tiroteio, muito assalto em plena luz do dia. Cena cotidiana em toda a periferia. O começo da loucura sempre está em alta. Preto, mela, cocaína que nunca falta. Guerra entre gangues, mais um corpo estirado. Não sei se é de um bandido ou de um cidadão. Ou de um pai de família morto por um menor. Reagir é suicídio, eles matam sem dó. Estouram sua cabeça por um pisante velho. Boca de merlo ou de pó é o destino certo. Quanta gente inocente ainda vai morrer. E quem vai ser o próximo eu não sei te dizer. Até quando conviver com essa fuleiragem? Periferia só quer viver com dignidade. Viver com dignidade. O crime não tem jeito, polícia que é foda. Barril de pólvora. Os cabritos me telando, já tá na minha hora. Barril de pólvora. Meu crime não tem jeito, polícia que é foda. Barril de pólvora. Os cabritos me telando, já tá na minha hora. Aí, cumpade, aqui quem fala é o rei, tá ligado? Tô com meus camaradas aí do antecedente criminal, tá ligado? Cirurgia moral, todo mundo aí junto. Um abraço aí pro Bronx, o Star e o Mark. Aí, daquele jeito, velho. Não dá nada.